Atlântida, Atlântida, Atlântida. Muito bem, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 6 da tarde. Estamos com a parceria da telefonia imbatível do Big até às 19 horas aqui na Atlântida com o Pretinho Básico e estes queridos amigos do Pretinho. Fala, Everton Cunha. Opa, desculpa, agora sim. Ô, tudo bem, boa tarde. Vou tomar um banho daqui a pouco. Perfeito, vai tomar um banho pra ir lá no top, na entrega do prêmio Top of Mind da revista amanhã. Muito bom. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Bom final de tarde. Beleza. Fala aí, Beleza. Tá alto ainda, hein? Tá alto ainda. Alô, som, som. Testando qualidade de som. Um homem alto. Fala aí, Maurício Amaral. Eu tô bem, cara. Beleza, tá bem. A estrela móvel desse Pretinho Básico é o homem Davi Corrida. Davi Carradine. Homem. Davi Carradine. Homem. Davi Carradine. E aí, Davizinho, tudo tranquilo? Sim, é o galo cinza do Pretinho Básico. Parabéns, você é muito alinhado. Opa, muito obrigado, Davi. Que isso? Tá elegante, meu. É verdade, opa, é verdade, é verdade. Pô, até tomei uma mão na bunda agora. Que delícia, Maurício Amaral. Obrigado. Roupa. Explica a tua roupa. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Estamos aqui até as 19 horas. É quando saímos daqui para ir até o Bourbon Country. O União. Agora eu lembro, União da João Obino. União da João Obino, exatamente. Até o Grêmio Náutico União da João Obino para receber lá os prêmios Top of Mind. A Atlântida vai receber como rádio FM e o blog do Pretinho como blog mais lembrado pelos gaúchos no ano de 2009. Então estaremos lá todos, cara, recebendo estes prêmios, estes dois prêmios aqui pelo trabalho desenvolvido. Perfeito. Na rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Né, amiguinhos? É, Potter, e aí, bonito, Potter, bonito. Tudo bem, Potterzinho? Estamos só pela tua chegada para começar. Aí então, começamos. Coreia do Norte vai romper relações com a Coreia do Sul. Pum. Este é o primeiro destaque comentado do Clique RBS. Anúncio, da Copa. Anúncio foi feito. Copa, foi o que eu pensei também. O anúncio foi feito nesta terça-feira e, além do rompimento de laços, também foi anunciada a anulação de um acordo de não agressão. Ai. Todos os navios e aviões sul-coreanos terão acesso proibido às águas territoriais e ao espaço aéreo norte-coreano. Vocês já viram a apresentadora de TV norte-coreana? Ela não. Tem 1,15m, cara. Ela é sempre a mesma. Bem baixinha. É, bem baixinha, bem mas baixinha. Mas a Coreia do Norte, se eu não me engano... Sabe o Liquinho? Parece o Liquinho, cara. Mas sabe o sabe por que ela tem 1,15m? Porque o câmera tem 1,15m também. Não, mas ela é bem... Esse é o ela poder. Fala com uma cara de braba. Com a Coreia do Norte. Eu tive lá na Coreia, cara. Como é que é, Maurício? Esses dias eu vi um exemplar e recomendo às pessoas que passarem na rodoviária, que vão até a farmácia da rodoviária em Porto Alegre. Qual dela? A rodoviária de Porto Alegre. A farmácia principal ali, a maior, do lado das bagagens e tal. Que ali existe um exemplar de japonês, me perdoe ele se for chinês ou coreano. Mas daqueles que a gente ouve, daqueles que a gente sempre ouviu falar, porque impressionante, cara, quando eu cheguei para, eu não me lembro se eu fui comprar um Corflex, alguma coisa, creme coisa, pro cotovelo, qualquer não coisa foi assim, isso? Foi agora, semana passada, a alegria que ele atendia, isso que eu passei ali depois do pijama, portanto eu passei ali a 2h30 da madrugada, de madrugada, e ele já atendia a outra pessoa. Gente, só um instantinho que eu vou pegar agora ali. E aí foi quando deu 15 reais e rindo vaceiro. Aí o cara deu as notas e ele contava 20, 16, 17, 18, 19, 20, 25 reais de troco para o senhor, pode comer. Para o senhor, quem seria? Aí eu tenho mais. Eu já estou indo buscar e repetir a cara. Espetacular, aquele japonesinho que tu ouvia falar quando era guri, entendeu? Certo, os japoneses são assim, e ele é assim, cara. Vou lá conhecer esse japonês. Agora, uma coisa é certa, hein, que a gente pode tirar dessa notícia aí. A Coreia do Norte vai entrar mordida. É o primeiro adversário do Brasil na Copa. Os caras vão entrar mordido, hein? E a Coreia do Norte não vai ver o jogo. É, não é ao vivo. Ah, não é ao vivo. O governo decide se vai transmitir o jogo depois. Se perder. Conforme for o resultado. Conforme o resultado. Que loucura. Ou seja, provavelmente a Coreia do Norte não vai ver o jogo. Eu ouvi dizer, parece que já tem todo um circo armado caso a Coreia do Norte não tome uma goleada do Brasil, os caras vão comemorar. 1-0 é falar? Festa, né? É, certo, já ouviu falar disso? Não. Fizeram lá. Vai ser isso aí então, que o Brasil vai ganhar de 1-0. É, ou isso. Então, da Coreia do Norte é ping-pong, é isso? Notícia importante, olha só que perigo. O grupo armado com metralhadoras ataca carro forte na zona leste de Porto Alegre. É verdade. Foi na sede campestre do SESC, na Avenida Protásio Alves, e a suspeita é de que a quadrilha visava um caixa eletrônico ou um carro forte que estava no local. Os bandidos levaram apenas as armas dos vigilantes do blindado e fugiram em um gol. Um gol? Um gol. Num gol ainda um gol. Fugiram. Ui, é ladrão incompetente, né? Não, mas vai que era o que tinha na hora ali. Os caras são tão burros que nem sabiam o alvo direito, né? Era uma agência ou um carro forte. É, o problema é esse, cara. É um burro com uma metralhadora na mão. É verdade. Se é um perigo, assalto, né? Inteligente, planejado, ok. O meu foi. Entendeu? Meu ninguém vai sair ferido, beleza? Um assalto profissional. Os caras estudaram todo o meu durante um mês a minha vida, né? Parabéns aos ladrões do Potter. Eles estavam programando pra me assaltarem na Olavo Bilac. Né? E aí aquela noite ali, eu não passei no lado de lá. Eles iam quase o retorno ali. Lei obriga presídios a instalarem salas de aula para detentos. Opa. Estudo aponta que 70% dos presos não possuem ensino fundamental completo e 8% são analfabetos. Pô, que bela notícia. Importante isso aqui, né? Baixo, né, cara? Tem lugares que não são penitenciários que tem um índice maior de analfabetismo. 8% né, só? É pouquíssimo, cara. Mas analfabetismo... Bom, eu já contei pra vocês do presidiário aquele que eu escrevi... Que na verdade, não escrevi o livro. Eu copiou de alguém? Não, editorei de certa forma. Não é editorar também, é outra coisa. É copiar, Ctrl-C, Ctrl-V de um texto de não, não fizer ninguém. Ele escreveu a vida dele, Diário do Diabo, o nome do livro, não fez nenhum sucesso, zero sucesso, tá? Ele escreveu a vida dele em dois cadernos, daqueles cadernos de espiral, sabe, grandes e tal. Escola. E mandou pra tipo o caderno editoras. Do pretinho, assim, aquele caderno do pretinho. Caderno isso. Pretinho. Tipo, né? E ele mandou para algumas editoras e a editora me contratou para arrumar o livro dele. Eu mantive o estilo dele, claro, tal, o jeito que ele contava a história e tal. E escrevi o livro dele. E esse cara, o Luiz Augusto Félix dos Santos, ele tinha sido... a mãe dele, quando ele tinha 6 anos, a mãe dele era uma prostituta, e ela não tinha como sustentá-lo, né? Como sustentar todos os filhos que ela tinha, e ela largou ele na FEBEM. Antiga, agora fase, sim, né? Sim. Apesar de ele não ter cometido nenhum crime, ele acabou na FEBEM. Porque ele não tinha como sustentar, né? E aí ficou uns 3 meses lá, acabou fugindo e tal, e ficou, né, aquelas 10 crianças sozinhas em Porto Alegre, sem ter o que comer, sem ter o que... onde dormir e tal. Começou, virou assaltante, virou estuprador, virou assassino e tal, sequestrador, aquela coisa toda, né? É verdade. E aos 18 anos ele foi preso. É verdade. E no presídio... Uma única assistente social que tinha para 1.500 presos ensinou o cara a ler. E aí ele se transformou, cara. Caraca, se transformou. Que loucura, hein? Literalmente. A Trip tinha um colunista que é detento, escreveu durante sei lá quanto tempo, mas foi preso 20 anos, escreveu na Trip, sei lá, por 6, 10 anos. Escrevia de dentro da prisão e depois saiu da prisão e continuou colunista. Ele continua sendo, até hoje. Inclusive, na última Trip, ele fala sobre blues. Que ele conheceu o blues e se apaixonou pelo blues dentro da cadeia, porque era uma música sofrida, aquela coisa toda, até me chamou a atenção. Na última Trip. Tá, mas foi preso onde? No Tennessee? Não, ele foi preso agora e conheceu aqui. Tem alguma prisão brasileira que toca blues lá? Não, mas ele pode optar, entendeu? Essa eu quero ser preso, né? É porque tem muito celular na penitenciária, né? Tem MP3 player. Ele pode optar, ele tem acesso à música, ele tem acesso a... E aí, e os textos deles eram muito melhores quando ele tava preso. Depois que ele se libertou, ficou um saco. E no presídio central aqui já diz que tem até iPad, cara. Liguei os presos lá com iPad. Empresa é condenada por morte por excesso de trabalho no Japão. Condenada por morte por excesso de trabalho. É o Karoshi, como eles chamam, né? Karoshi? É o nome dessa doença aqui, excesso de trabalho. Um restaurante foi declarado responsável pela morte em 2007 de Motoyasu Fukiage. Acho que é esse o nome do cara, enfim. Um jovem de 24 anos que trabalhava em média 112 horas extras por mês. Por dia. Ai. Oi, rapaz. Segundo a decisão judicial, o jovem sofreu infarto por causa de seu trabalho, que o obrigava a passar inúmeras horas em pé e a realizar um grande esforço físico todos os dias. E é recorrente essas mortes lá, por esse trabalho no Japão. Quando o imperador Hirohito estava à morte com o Crase, uh-huh. né, os jornalistas japoneses não saíam de frente do hospital, vários morreram de excesso de trabalho. É. Vários. É, a média de férias do japonês é 8 dias e meio por ano. É, tem uma semana. Caraca, meu. Aí eles fazem o seguinte, eles saem... Tem nego que tira 2 dias, então, eles, né? Para eles não saem com a família, eles saem com os colegas de trabalho. Meu Deus. Tá? Viajam com os colegas de trabalho, fotografam tudo, filmam tudo e depois mostram pra família. É assim que são os japoneses. É, eu acho que eles não olham, né, através dos olhos, eles olham através da lente. É, aquela velha piada, né? O japonês foi pra França, voltou e perguntaram pra ele, aí, Tanaka, como é que foi a série? Não sei, não revelei as fotos ainda. Na época que se revelava a foto. Isso é uma coisa curiosa, é um comportamento curioso dos tempos modernos, né, cara? Os shows, por exemplo, são assim, ninguém vê show, todo mundo fica filmando e gravando, depois chega em casa e se decepciona porque não conseguiu uma imagem boa a partir da câmera, da cara da... É uma babaquice. Uma babaquice, cara. Vai no show pra ver o show, guarda na retina, na memória, né? Isso aí. Ó, meu, queria passar pro KG aqui pros fatos do dia, mas depois queria pedir a palavra de novo, porque assim, ó, muitos comentários muito. Sobre o assunto que nós, o debate que nós travamos no programa de hoje sobre educação, sobre como cuidar das crianças, se deve bater, se deve usar de psicologia, diálogo e tal. Chicote, algema, deixar preso no carro, ou como dizia um tio meu pro guri. O guri incomodando. Ah, me tira daqui, quero sair daqui. O guri fica quieto, senão eu vou te pregar o outro pé. O guri ali dando pé, volta no pé de apoio pregado no chão. Vamos lá, KG, 6 e 12. Platos do dia! Tá. Platos do dia no Pretinho Básico. Com quem, Cid? Com KG. 4h32, vou repetir o horário. 4h32, Buchecha ganha camisa autografada de Wagner Love. Bah! Esse é o ataque do Flamengo. O problema aí não é o Buchecha, é o Wagner Love, né? No caso. 6h55, Mário Frias, curte caminhada na areia com a mulher. Pô, isso é bacana. Que horas? 6h55, pô, 5 isso 7. É uma vida saudável, hein, cara? É uma Frias, né, a caminhada Nós não demos o valor devido à manchete anterior, que o horário da entrega da camiseta foi 4h35 da manhã. O KG deu. Sim, não, o KG deu, mas nós não ficamos. O problema não é o Bochecha às 4h35 da manhã, é o Wagner Love. Mas, provavelmente depois do show do Bochecha, ele foi até o camarim. Provavelmente, mas demorou esse show do Bochecha, hein, cara? Porra. Foi aquele show do Grateful Dead, começa às 6 horas de show. Assim. Grateful quê, KG? 8h43, Gui! Jesus Luz desembarca no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Que horas? Jesus Luz. 8h43. Esse tá num grande momento, né? Yes, it's like. Há horas já. 10h54, Débora Seco vai à academia. Que importante, bom, cara, legal. Importante. Ela tem que manter o corpinho. Algum comentário aí, não? A Débora Seco que diz que o papel dela com Bruna Surfistinha foi o papel mais difícil da carreira dela. Uhum. E aí, se tu comparar uma foto dela antes do papel e ela vestida de Bruna Surfistinha, ou seja, garota de programa, tá? Com aquela roupa de garota de programa. Sim. Adoro. E a Débora Seco sem, fora da personagem, com a roupa normal da Débora Seco. Também adoro. Vocês leram o primeiro livro da Débora Surfistinha? Bruna. Da Bruna Surfistinha, o Veneno mais do Escorpião? Tem, acho que ela fez ela o segundo. Contou, dá pra entrar na academia. O segundo não precisa ler. Tendo lido o primeiro, pro segundo não precisa ler. Mas eu, por curiosidade, li. E não precisa ler, nem o primeiro, nem o segundo. Ótimo. Por tem isso uma eu estava com a razão de não ter lido. Tem uma francesa, que é, se não me engano é Catherine M, que ela conta a vida dela com uma mulher sequiosa por, como direi... Ai, ai, ai. Com muita calma. Pelo amor. Sequiosa por amor. Oh, filme sequiosa isso aí. Por amor. Ou vai ser filmado ou já e foi. E é impressionante. Não é o sem escovada. Porque não é, não é a soldo. Entendeu? Ela certo. Não recebe pagamento. Certo. Ela faz exatamente por amor, okay. Porque gosta do esporte. Claro. Tá bem, Potter. Obrigado pela opção. Meio-dia e 11, Gerard Butler. Passeia de iate em Cannes. Aí a vida é fácil. Aí é fácil. Esse é o cara que fez a... Esses dias eu vi um filme dele muito ruim no cinema, uma comédia romântica. Jennifer Aniston, né? Não é esse aí que eu vi. Ele fez um filme com a Jennifer Aniston e numa das fotos... Não, mas assim, esse é o namorado da Jennifer Aniston. É o cara do 300 lá. Eles ficaram, então. É. E numa das fotos promocionais, os caras tiram foto de frente, ele com a mão na bunda da Jennifer Aniston. Alguém pegou a foto lá de trás. Atolada a mão. 14h22, Ticiane Pinheiro repica o cabelo com o Marco Antônio de Biagi. Adoro o Marco Antônio. Adoro o repica. Adoro repica atrás. Como é que ela falou? Ela disse, corta na frente, repica. Marco, corta na frente. 16h43, Taylor Swift cai durante show. Lá no meio da tarde o show dela. É um perigo, porque ela é uma pessoa muito querida. Ah, tá. E agora, questão da Alemanha de novo? De se machucou lá. 11 minutos, 11 minutinhos atrás, né? Não mais do que isso. Sem assumir a fé, Junior Lima. Não é Junior. É Junior Lima. Junior Lima. Piu-piu em Goiânia. Bato B, cara. Junior Lima. É, piu-piu uma gostosa. Piu-piu é uma gostosa da TV, uma bonitona da TV. Vinham num embalo de nome estrangeiro que. Adoro piu-piu. Adoro. O Junior Lima é o Junior Sandy, né? Junior Lima. Junior Lima. Dizem que ele é viado. Sim, dizem que eu sou viado. Comentário. Qual é o problema? O Cid diz que eu sou viado. Davi Coimbra. Você, ele sabe que é. Não, ele sabe. Isso, cara. Não, faz isso. Olha só, vamos trazer aqui, eu peço para que quem tenha esse material agora, a gente dê uma rodada gorducha. Das pomadas? Das palmadas do assunto aqui, enfim. Então eu tenho aqui o primeiro. Nós ouvintes ficamos escutando os bate-bocas de vocês e ficamos loucos para participar. Assim como o Fetter tem uma criança de 6 anos em casa e sei como é difícil educar as crianças de hoje. Para comparar a evolução de criação, podemos comparar aos cuidados odontológicos. As crianças dos anos 60 tinham os dentes cariados, arrancados. As dos anos 70, obturados. As dos anos 80... usavam aparelhos. As dos anos 90 e 2000 têm a prevenção, escovando e passando fio dental, e isso se aprende na sala de aula. Da mesma forma, os pais dos anos 60 só olhavam para os filhos e eles entendiam. Os dos anos 70 batiam, os dos anos 80 colocavam de castigo, e os dos anos 2000 dialogam e buscam outras alternativas. Eu vou explicar por quê. Porque assim, tu não obtura um dente cariado com um aparelho, entendeu? Eu entendi o que ele quis dizer. Ele é o Gilberto, ele quis dizer aqui que são as tecnologias a favor da educação, entre aspas. Né? Enfim, mas. E a mudança também. Mas o castigo educa. O castigo educa, claro. Acho que ele fez uma analogia pura e simples. Não, tá certo, bem simples mesmo. A relação ele diz aqui, então, ó, os pais que nos dias de hoje ainda obturam a criação dos filhos tendem a ter muita dificuldade na criação. Perfeito. Sobre a minha filha de 6 anos, converso muito, explico e se precisar dou uma palmada na bunda, mas não considero esta palmada uma agressão. Sim, um aparelho, né, comparando lá com o aparelho do dente, para tentar corrigir o mau comportamento. Agora ficou bem bom o exemplo do Gilberto, depois que se leu até o fim o e-mail, né? Abraço! Mandou o Gilberto Júnior, Gilberto Pecker Júnior. Obrigado aí, Gilberto. Junior. Tem alguma coisa sobre isso, Pia? Tem. Olá, pretinhos. Ouço todos os dias o programa de vocês. Adoro, gosto de ouvir as discussões e tal. Concordo com o Potter quando este disse que uma palmada não necessariamente é uma agressão. O Fetter disse que o discurso do seu pai quando jovem foi pior que uma surra. Pois bem, a agressão verbal pode ser bem pior e ter consequências mais drásticas do que um tapa ou um castigo. A questão é não abusar de sua autoridade e tamanho para se sobrevaler sobre um ser mais fraco. Ao bater ou colocar uma criança de castigo, não estará traumatizando ela se, ao invés de simplesmente bater, explicar o porquê de sua atitude. O melhor é ter pulso firme e manter a palavra. Ensinar nossas crianças que na vida toda ação tem uma reação e que dependendo de nossas atitudes nem sempre a reação será agradável. Concluindo, nossa geração, me incluo, pois tenho 32 anos, apanhou, ficou de castigo, porém respeitava e ainda respeita os mais velhos, bem como os professores. Aprontávamos e sabíamos que isto teria uma consequência e nem por isso deixamos de fazer nossas traquinagens. Não fomos excluídos nem nos revoltamos. Revolta-se com a indiferença, com a ausência e ignorância. Nunca com um pai presente que nos educa e nos ensina o que é certo. Abraços, Patrícia de Porto Alegre. Muito aí. Muito e aí, bem, Pianjas, tem alguma? Não. Não tem nem tu, Potter. Tem alguma aí? Então manda tem aí. Uma aqui. Fetter e Pi, vocês são loucos. Vamos lá. Não. Pelo amor de Deus, eu sou pai, tenho 30 anos, meu filho tem 3 anos e 9 meses. Crio muito bem meu filho e sou totalmente 110% com o Potter, que eu... junto com o Pianjas, desculpa jogar isso. Mas quando... falei a frase. Com o Potter, que é o cara mais inteligente daí. Junto com o Pianjas, desculpa. Ah, ele omitiu isso, cara. Que humildade, hein? Que modéstia, hein? Mas quando o Potter fala. Comparado com o Pianjas é sempre motivo de esconder a frase. Mas quando o Potter fala de palmadas, não é surra. Pelo amor de Deus. Eu educo meu filho e falo que não pode isso, não pode aquilo. Mas quando passa de 3 vezes, eu tenho que dar um tapinha na bunda dele. Ou um tapinha na mão. Tapinha não dói, né, gente? O Fetter falar do Nardoni, da promotora, é um absurdo. A criança de 3 a 5 anos não tem o discernimento para saber o que é certo e o que é errado neste assunto do que pode e do que não pode. Ela nunca vai entender conversando, ela vai entender que se fez uma coisa que não agradou. Se ela fazer de novo, ela vai levar um tapinha na bunda, ou seja, vai saber o que não é certo. É muito bonitinho falar que mantém um diálogo com os filhos, e pode ter certeza que essas crianças serão umas crianças mimadas, ou pior, que esses pais levam as coisas nas coxas, que as crianças tudo pode. Sinceramente, é muito bonito esse papo, mas politicamente correto. Fetter, duas palmadinhas merecidas do meu filho, e sei com 1000% de certeza que ele me ama muito e todo dia é sempre amoroso comigo. E Potter, pode ter certeza que você será um excelente pai. Mande um abraço pra minha mulher Milena, meu filho Arthur, que é uma criança muito feliz. É o Everton de Luca Reco. Que não foi uma questão exatamente maquiavélica entre a gente, né? A gente discutiu e meio que a gente se fecha, assim. Eu acho que todo mundo fechou aqui que há de se ter firmeza com o filho. Sim. E firmeza é firmeza. Sim. Sabe? É falar firme, não é só chegar assim, sabe? E conversar. Sim. Né? Então, a gente fecha. Eu sou a favor de que depois de um certo ponto, uma palmada, duas palmadas, como meu pai me dava, pegar uma chinela de borracha, dar na bunda ali, duas, três coisas, e tem que ser o pai, né? Porque a mãe batia na gente, a gente dava risada, sabe? Porque a mãe não batia forte. Uhum. O pai, ele é mais firme nessa situação, assim, sabe? Eu concordo com isso, mas eu acho que todo mundo aqui fechou com a firmeza, assim, sabe? Pais longe e não tão firmes são filhos perigosos no futuro. Everton, o nome dele, né? Everton de Luca Reco. Everton... Tomara que a tua educação seja a mais correta possível, que teu filho cresça com um absoluto caráter corretíssimo e seja um garoto e um adulto feliz. Torço para isso, indiferente da forma que seja a tua conduta. No meu caso, eu opto por não usar qualquer que seja a violência física, assim como tenho o maior cuidado de não usar a violência verbal, que muitas vezes, e bem dito pela Patrícia aqui, é pior do que a... Mas cada um tem a sua opção e não cabe a mim, no microfone, falando para milhares de pessoas, alimentar a ideia de que bater seja a alternativa melhor para educar. É, e outra coisa, né? Cada um sabe como segurar o ovo para o ovo não quebrar, né? Ou seja, cada um sabe o que faz. É, se o cara tá consciente que ele tá tendo a postura correta com o filho dele, quem somos nós para julgar? Somos deixa nada. O cara, é isso aí, meu. E é para isso que a gente debate aqui, para instigar na audiência essas questões. Não é mesmo, Davi Coimbra? É, mas eu acho que, eu concordo com o Pia, eu acho que a violência, no caso, a questão física, ela não é necessária. Se tiver critério, porque com qualquer pessoa, até os bichos, entendeu? Tu tem que ter critério. Não mexe ali. Exatamente. Sabe, tu já disse com firmeza a segunda vez, ou a terceira vez. Não, e o olhar, né? O cachorro é muito dominado pelo olhar do homem, não, por exemplo. Não faz isso. Exato. Tá, aquela coisa ali. Se fizer de novo, aí tu bota de castigo. Sabe? E deu, é. Ou tira, aí, não vai jogar bola hoje, não vai jogar play hoje. O castigo hoje, não é questão assim aí... de... Ser torturado, né? Né? Porque que ele quer? Qual é a ideia do castigo? É mostrar que se fizer aquilo, vai acontecer uma coisa. Ele gosta. Sabe? É, porque fica uma discussão muito pequena quando a gente começa a fazer uso do seu próprio exemplo, da sua própria vivência, para dizer o que é certo e o que é errado. Se eu começar a dizer que, por exemplo, lá em casa tem um monte de coisa nos armários, nos sofás, de enfeites, isso, aquilo, e as crianças nunca mexeram, tá errado, né? Porque isso é uma conduta que eu conquistei pessoal, dentro do meu espaço, da minha maneira, mas não quer dizer que isso vá funcionar numa outra casa. Perfeito. Então, há se ter uma certa coerência em se tratando de educação, imaginando que algumas condutas não são agradáveis para as crianças e não são coerentes para o desenvolvimento delas, seja emocional, psicológico e físico. E entre elas, na minha opinião, a agressão, seja verbal ou física, que muitas vezes qualquer pai acaba cometendo, ou mãe, infelizmente. A minha mãe, eu apanhava. É o ideal. Eu apanhava, puxava a orelha, vara de marmelo. Minha mãe chegava e dizia assim, ó, quando fazia um troço, vai lá buscar a vara para apanhar. Aí tu ia, né? Demorava, mas ia. Sabe que como sugestão... Ia, mas não quer dizer que eu voltasse. Como sugestão eu dou muitas vezes que assim como o Davi falou, da firmeza na palavra, que é fundamental, seja uma vez, na hora da repetição, às vezes também, mesmo parecendo que tu tá cedendo, levantar da onde tu tá e segurar a mãozinha e tirar a mãozinha da criança. É o suficiente, às vezes. É o suficiente. E às vezes a comunidade, a preguiça faz com que a gente altere um pouco a voz e se irrite porque não me ouve. Bom, mas às vezes também tu tem que mover o teu corpo pra fazer entender claro. E dar o exemplo que não foi aí, do... eu quero só aproveitar o vácuo desta colocação do Pi pra dizer e justificar o porquê que eu citei o caso da família Nardoni lá. Eu quis dizer que hoje em dia os pais... Pô, estamos falando de novo, tudo que a gente já falou, cara. Quis dizer que hoje em dia, nessa vida louca, vida rápida, é diferente daquela vida que nós tínhamos lá nos anos 70 ou 80, as pessoas têm pressa, muita pressa e pouca, muito pouca tolerância. E isso acaba se refletindo também na criação dos filhos. Tu tem que chegar em casa pra responder um e-mail e vem teu filho carente querer a tua atenção. Tu tem que responder um e-mail, mas depois tem que tomar banho pra sair e teu filho vai acabando sempre preterido. Aí num dia tu tá estressado com uma situação N qualquer lá e dá uma bomba no teu filho. Pode acontecer. Pode acontecer. Deus me livre que isso aconteça perto de mim pra eu não ter que ver isso. Mas pode acontecer. Mas o troço assim, ó, eu digo a agressividade, vamos dizer assim, né? Ela às vezes é inútil. Quer ver uma coisa que assim, não faz isso! Não faz isso! Tá sempre gritando. O grito não vale. Nunca vai adiantar. Entendeu? Vai ter que partir para uma energética. O que acontece sempre nunca vai ser especial. Só é especial quando acontece de vez em quando. Entendeu? É isso aí. Então, se de vez em quando diz, ó, pronto, parou, entendeu? Ah, isso aí. Agora é sério. Uma vez só. É isso aí. Por isso que eu só fazia amor com a minha namorada, minha última namorada, uma vez por semana. Tá, olha só, vamos. Tem piada aí, Potter? Tem piada, então vamos lá. Piada do Potter! Apoio! Adoçantes, fim! Acabou-se a dieta! E essa piada vai ter a participação do Joãozinho. Joãozinho, chega aí. Ah, não, tô afim, tô no MSN agora! Tu apanha teu pai, né? Não, meu pai nunca me bateu em mim. Nem uma palmadinha no bumbum? Assim. Não, só minha mãe é bem braba. Então vai lá, qual a diferença entre um menino de 4 anos e um velho de 70? Tempo! 4 é 63 anos! Não, 60 e... Burro. Não, o menino acha que o seu bingolinho é só pra fazer xixi. E o velho tem certeza. Oh, tadinho do velho. O que é que na cara é enfeite e no fogo é gostoso? Ui, no fogo é gostoso. Compre o Citroën que sara. Não, burro. Costeleta. Hã? Costeleta. Enfeite. Tá lendo outro. Enfeite não. Ele tá lendo de baixo, cara. Lula foi contratado para ser o técnico... Não, essa agora não. Essa agora todo mundo já sabe. Lula foi contratado para ser técnico de um time de futebol. Qual o nome do filme? Tempo. Mas o que ele falou antes de tão errado, cara? É, o que eu falei antes de tão errado? Vai. Qual é o nome do filme? 11 Homens e um Sem Dedo. E a última, qual a diferença do frentista homem para a frentista mulher? Tempo. É a última. É, no final, o frentista homem sempre dá uma balançadinha. Boa, guri, boa. Vai daí, Marcos Pianjas. Um dia um homem de tão cansado de ouvir a mulher reclamando, pegou, falou assim, ó, vou comprar cigarro. E desapareceu. Desapareceu, ficou 10 anos desaparecido. Falou exatamente isso. Ó, vou ali, vou comprar cigarro. Ficou 10 anos desaparecido. Depois de um tempo, depois de 10 anos, ele bateu na porta de novo. Branca! A mulher abriu a porta, olhou pra ele, ele lá, 10 anos mais velho, era ele mesmo. Quieto, parado à porta sem dizer uma palavra. E a mulher falou, seu isso, seu aquilo, então você diz que vai na esquina comprar cigarro e desaparece, né? Me abandona as crianças, 10 anos sem dar notícia. Me faz criar as crianças sozinha e ainda tem o desplante, a cara de pau, o acinte, a coragem de reaparecer desse jeito. Pois você vai me pagar. Você vai me pagar, fique sabendo que você vai ouvir poucas e boas. Meu Deus. Essa eu não vou lhe perdoar nunca. 10 anos. Tá ouvindo? Pode entrar. Mas se prepara. Arrependimento. Meu cara, assim, não. Esqueci o fósforo. Já volto. Mandou o Mendes aqui, o Rodrigo Mendes. Muito bom. Rodrigo Mendes, nosso ouvinte. Fazia muito gol. E aí, Davizinho? Pô, o título desse e-mail é muito interessante. Tio, cara, do busão. Não, é mais ou menos por aí. Não é assim, ó. Me ajudem. Meu coração é um campo minado e muito cuidado. Ele pode explodir. Campo minado. Meu brother. Campo minado. Pise nesse coração. É o e-mail da Rafaela com dois L's Gomes dos Santos. É, ouvinte do Pretinho. Rafaela com dois L's. O Potter tem uma teoria sobre Rafaelas com dois L's. Tem, Potter? Tem. Não existe mulher... Rafaela com dois L's que seja feia. Aí, ó, viu? Então a Rafaela, que deve ser uma bela mulher, tem 24 anos e namora 3 meses com um rapaz. Porém, ele não me chama mais a atenção. Por 3 meses e ela já não quer mais saber do cara. Não vê, né, cara? Mulher, cara. Tá tudo muito rápido hoje em dia, cara. Aquilo que nós falávamos. No começo eu achava o rapaz o máximo. Sua inteligência, sua forma de se expressar. É sempre assim. De forma que conseguia disfarçar o seu... externo desprovido de beleza. Ele era um cara feio, né? Tá. E sua performance na cama. Putz, grilo. Ah, ruim na aquela cama. Bota cara, feio, ruim, cara, ruim na cama, não. E torcia pelo índio. Aquela bota em paredes que deixa muito a desejar. O cara é feio. É um feio além. É. Só um pouquinho, como é que é, Maurício? Feio, não, peraí, é feio, não, ruim de cama, colorado, o que mais? Não, ele é gremista, que não vai falar foi mais. O Maurício, eu me acho uma mulher atraente. A Rafaela com dois L's. Vamos ver, tá? E sou muito vaidosa, pratico musculação e corrida. Tenho, bem, aí vai a descrição de Rafaela. Vai, capricha aí. 1,73 de altura. Nossa, olha. E peso 56 quilos. Nossa, muito bem distribuídos. Tenho pernas grossas, bumbum empinado, seios médios, cabelos longos e negros. Só não e um rostinho angelical. Quase uma santa, diz ela. Como assim? Parece. Uma boneca de porcelana e carne. Alguém já viu Santa? Santa com bumbum empinado? Alguém já viu? Questão, né? Como é que é, Potter? Elas são sempre com aquele manto, cara. Tu não consegue ver o bumbum dela. É que Santa não usa salto, né? De agulha, pelo menos. Cara, antes de ter sido canonizada... Ela foi uma mulher. Ela era uma mulher. E antes ainda do celibato, ela era uma mulher também. Quer dizer que pode existir uma santa... Jovem. Tem outra. Ela falou quase uma santa. Quase uma santa. Ela falou. Só de verdade com a santa. Porém... Ele, o futuro corno, né? Obviamente. Ou já corno. Está em outro estado. E numa viagem minha para treinamento da empresa. Já é corno. Eu nem sei que vem, mas já não chamo, cara. Como é que o rapaz vai ser ruim? E numa viagem minha para treinamento da empresa onde eu trabalho, conheci um cara simplesmente maravilhoso. Vai chegar o dia, Davi. Rapidamente um comentário... A lateral sobre... É impossível não permitir que um homem de terno faça um comentário. Obrigado, crianças. Vai chegar um dia em que começar todos os seres humanos da Terra não se importarão com os chifres, com a traição, com a diversidade. Não dá, eu já tô preparado. Vai chegar esse dia, eu sonho com esse dia, cara. Nós não importamos. Porque aí a violência acaba, sabe? O cerceamento da liberdade acaba. Mas não vai dar pra mim. Ninguém é de ninguém! Não é tudo isso. Não vai dar pra mim. Vamos começar agora. Eu já vivo isso. Eu vou querer sair antes. Vamos fazer uma coisa diferente. Vai chegar esse dia. Vambora. Vai chegar uma época que tu vai ser o feio além. 27 pra 7. Eu vou voltar pra tu. O cara é maravilhoso, charmoso, realmente um sonho de consumo. Nos conhecemos e no fim do treinamento ele me pediu o MSN no telefone. Mas é muito lento. Por quê, pô? Para mantermos no contato. Hotel, já chega direto do quarto da mulher lá, rapaz. Calma, para mantermos contato e eu dei. No mesmo dia, à noite, eu entro e, para minha surpresa, ele estava online e me chamou para conversar. Certo. Passei mais de 3 horas conversando com ele. Certo. E ele se revelou... um analfabeto, não sabe? Que era... Muito mais do que um quarentão charmoso, mas que era um cara inteligente, que se expressava bem. Nossa, sensível, me deixou enfeitiçada. E que queria te pegar, né? Embriagada por sua voz e por suas palavras. Como assim? É, câmera, né? Ao ser perguntada se eu tinha namorado, eu neguei sem pestanejar. Certo. Sei que fiz algo errado, mas naquele momento me deixou sem reação alguma. Não vale nada, ouvinte. Ele me liga várias vezes ao dia. E a cada dia fica mais difícil para mim. Meu namorado me liga e diz que me ama. E eu respondo também meio sem graça, sabe? Agora, quantas agora, né, cara? Quantos agora também ouvem também? Eu também te amo, amor. Certo. Estou atordoado imaginando como seria a voz dele no meu ouvido numa noite de luar. Estou num dilema. E só vocês, meus amigos do Pretinho Básico, que me acompanham aonde eu vou, seja ao vivo ou por downloads, podem me ajudar. O que eu faço? Eu posso tentar rápido assim? Será que vale a pena essa troca? Com que palavras? Eu termino meu namoro. Por favor, meninos, eu imploro, me ajudem. É 3 meses que ela namora o cara e tá assim? Faz o seguinte, Rafaela, supre a tua tara e depois pensa em namorar sério. Entendeu? Porque 3 meses pra tratar aqui com o cara, porque tá aqui. Aí a dica é um conselho sensato. Claro, e tem outro que palavras usa pra acabar. Acabou. Acabou, terminou, acabou. Já era, deu. É, obrigado, Pedro. Se você quer ser mais específica, pode dizer, ó, acabou porque tu é ruim de cama e feio. Isso! Boa, mano. Já deixa um complexozinho no cara e o cara vai melhorar depois disso. É. E conheci outro cara. Cara, eu preciso interromper aqui agora o assunto. Já fiquei com o cara. Preciso interromper agora o assunto, nós não teremos chance nem de fazer os classificados do Pretinho. Voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 18 minutos para 7, doutor Alceu, estamos completamente atrasados no programa de hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o bola nas costas e na sequência, invertendo um pouco a ordem aqui dos fatores, a gente faz os classificados, tá bom, doutor Alceu? Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola, Bola nas Costas. Vamos aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo por... Orlando Scarpelli ouvindo Pretinho, doutor Peter. Hoje tem Figueirense e Náutico pela Série B. Se o Figueira ganhar, vai ser líder. Vai ser líder. É o Figueirense na Série A em 2011. Lindo. Tempo livre. Figueira e quem? Náutico. Náutico, jogão. É o Figal. É exatamente. O final, né? Aproveitar a rabeira do doutor Alceu aqui. Puta que pariu. Cara, a família Perini mais uma vez nos alegria, tratando hein, muito cara, bem, cara. Que alegria, velho. A segunda carta que a gente recebe aqui, estamos a poucos dias do início da Copa do Mundo e para acompanhar os jogos da seleção e aquecer a torcida nesse friozinho gaúcho, a Vinícola Perini está enviando 2 garrafas dos vinhos finos JP, dos varietais Cabernet Sauvignon e Merlot. Para os apaixonados por futebol, nada melhor que torcer pelo Brasil, degustando um vinho de qualidade. E acompanha a nova campanha JP na programação da Atlântida. Muito obrigado à família Perini, que mais uma vez nos presenteia com esses... belos vinhos da Serra Gaúcha. Delícia, estamos demais. Já estamos bebendo, inclusive. É verdade. Cara, sabia que o Merlot é o melhor pro coração de todos os vinhos? Ah, é? Eu sabia. É o que mais tem aquele... tanino. É resveratrol, né? Resveratrol. É o que mais tem essa parada aí. Então, se puder escolher, escolhe o Merlot. Merlot, melhor pro coração. Mas é uma questão de paladar, né? É uma questão de paladar, não, né, se cara? For pensar na proteção ao coração, proteção, o Merlot melhor. Só daí se mata, mas, né? Mas não que o Tanac, o Cabernet Sauvignon, que outros não têm. O KG, por exemplo, come toicinho. Toicinho, né? Toma um Merlot pra equilibrar. Um Merlot com toicinho. O Merlot é o ideal pro KG. Um abraço pro nosso amigo Toiço, toicinho. Depois disso, o KG faz cocô. E aí ele mistura a Kitívia com o Jonas, e agora o cocô é o mestre. Mestre Jonas, né? Mestre cocôzão. E ele mistura a Kitívia com o Fresno, e agora eu acho que tu tá cagando só na redenção. Tu tá entrando aí na vaga do doutor Alceu, cara. Já liberei. Já liberou, doutor Alceu. Pô, muito obrigado. Misturei a Kitívia com o Brito, e agora o meu cocô sai gritando, feito! Misturei a Kitívia com a Kesha, e meu cocô quando bate na água faz TikTok. Misturei a Kitívia com Peugeot, e tô cagando 307 vezes por mês. E misturei a Kitívia com o Fossati, e o meu cocô sai no 361. Um abraço, não, mais ou menos, né? Fossati. O cocô do Fossati é 361, depois daí o próximo é 352, aí o próximo é 4, é isso aí, assim é um que caga o Fossati. Bem planejado, né? Uma dúvida que eu tenho... O Mário Sérgio vai assumir também esse ano? Não, acho que não quer. Em outubro, cara, te preocupa mandou com o Figueirense que vai jogar daqui a pouquinho, cara. Eu já falei que eu sou politeama. Jackson Fernandes. Tá bom, Jackson Fernandes. Cara, tá na hora dos classificados do Pretinho. Tô vendendo, melhor, meus pais estão vendendo uma casa com pátio de aproximadamente 1.000 metros quadrados, completamente murada. Nossa, com mais de 50 árvores frutíferas e de sombra, churrasqueira rotativa para 200 espetos, hall, sala de estar, lareira, lavabo, escritório, garagem para 2 carros, suíte, quarto solteiro, quarto de hóspedes, dependência de empregada. Isso aí. Cozinha, dispensa, sala de festas, sala multiuso, banheiro, lavanderia e área, construída em 94. preço R$300 mil, pertinho da Ubra, na rua Bento Gonçalves, em Cachoeira do Sul. Motivo, não é o principal, mas é um dos. Eu vou fazer um intercâmbio para Amsterdam. Ah, onde? Amsterdã. Amsterdam. Ah, Amsterdã. Na Renânia. Não, não é a Amsterdã. É na Renânia do Norte, na verdade, na Westfália. Ah, na Renânia do Norte. Na Westfália, na Alemanha, em agosto. E esse dinheiro vai ajudar muito no rendimento deste intercâmbio de um ano. O e-mail é William, com dois L's, W-I-L-L-I-A-M, William, underline, Volman. O cara vai passar bem na Europa, 300 mil. Esse cara é cheio da grana, hein, meu? O William... cara tem uma casa de 1000 metros quadrados. Meu Deus, William, cara, ele vai pra Alemanha. Cara, não. Posso ler o e-mail? Olha o sobrenome dele. Do Norte. Olha o sobrenome dele, vai. Wolfenbach. O William Wolfman. Não, não é Wolfman, é Volman. Volman. Marco! W. Marco Volman. W-O-L-L-M-A-N-N. Porra. Barbada, Barbada, Volman no sentido bem alemão. Volman, @hotmail.com. Não sei se vocês pensam o mesmo, mas o Fetter me lembra muito o Doug Clifford. É, ele mesmo. Que era o batera do Creedence. Manda um... mesmo, cara. Pra todo mundo que fala... O que é isso, cara? Na bola quase batera lá, do né? Creedence. Te lembra do batera do Creedence? Eu não lembro o muito alemão, bem. O alemão, barbudo. É, é aquele que cara. Fazia... aquele que fazia... tum-tum-pá, tum-tum-pá, tum-tum-pá, tum-tum-pá. Gostaria de aproveitar este espaço que vocês estão cedendo no programa. Sim, cedemos. Este espaço não está vendido, inclusive, nem cobramos nada para anunciar a sua oferta. Eu não entendo isso. Por enquanto, né? Eu não entendo como é que não está vendido, né, cara? Não entendo. Como é que alguém não quer patrocinar os classificados do Pretinho? Ah, imagina. Vamos supor que tenha um patrocinador. Como é que seria chamado, assim? Classificados do Pretinho. Oferecimento. Nike. É isso aí, sabe? McDonald's. Impressionante o departamento comercial não vender. Coca-Cola. Gostaria de aproveitar este espaço que vocês estão cedendo no programa para trazer uma oportunidade aos ouvintes do Pretinho. A imobiliária Clique Imóvel está precisando de corretores e agenciadores de imóveis na região da Grande Florianópolis. Interessados, favor enviar e-mail para contato@cliqueimovel.com. Clique com CK. CLICKimóvel.com. Barbada! Barbada, né, Almir? Vendo ótima residência. Pô, vai aí, manda aí. Por preço de ocasião. Manda aí, motivo, Almir. De força maior. 117 quartos, 80 banheiros, beleza. Amplos salões lustres, tapetes, dispensa completa para 200 empregados dos 50 vagas na estrebaria. Centro do terreno ajardinado. Tratar com... Luiz 16 em Versalhes. Não pode. Antes que seja tarde demais. Não pode. Por que, que não pode, David? Porque Versalhes não tem nenhum banheiro. É mesmo? Ah, então, é? Anúncio enganoso, pessoal. Acabaram com o meu anúncio. Agora, o Luiz 16 também é conhecido como Luiz Esquivi. Foi o Luiz 16 que inventou o salto ou 15? Não, 15, 15, 15. Luiz 16 foi guilhotinado. Decepado. Não, mas isso talvez, talvez por isso. Sim, salto, antes de ser guilhotinado, quem é que inventou o salto? Não, é o salto não. Luiz 15. É Luiz 15. Talvez se ele tivesse de salto, talvez a guilhotina pegasse. Manda aí, Cajezinho. Boa tarde, pretinhos. Roman Popov organizou um concurso de bebedores de vodka na Rússia. Popov. Depois de horas de vira-vira. Veja o que aconteceu. O campeão bebeu 3 garrafas e morreu 20 minutos depois em casa. Caraca! O vice-campeão ficou em coma por 2 dias, mas sobreviveu. Bah. E o organizador do evento foi preso por homicídio culposo. Caraca! Isso aconteceu em 2003. Aconteceu na Rússia em 2003. Sabe que uma vez eu levei o Carlinhos da Bideu Balde, vocalista demais, vocalista da Império da Lã e tudo mais, pra beber uma série de bebidas diferentes. Ah, numa matéria pro Cala Boca. Isso, e assim, tinham testes de lógica e rapidez de raciocínio, certo, entre uma golada e outra. Mas eu me lembro de ir pra casa, deixar ele em casa. Mas tu acompanhou ele? Sim, sim. Não, eu não fui bebendo, não. Pois é. Ele bebeu vinho, licor, Underberg, Sanhega, cerveja, chope, vodka, caipirinha, todas as bebidas, uísque, bebeu, foi bebendo e fazendo teste de raciocínio, de rapidez de raciocínio e tal. E o Carlinhos foi melhorando na medida que bebeu. Ele foi melhorando castelhano. Castelhano, o cara vai ficando bom. E aí, tá, deixei ele em casa, ele completamente alcoolizado, ele teve que, enfim, deitar atrás da geladeira, geladeira. Pra ele, certo. Né? Pra é uma simpatia, então... né? Deitar atrás da geladeira, né? Os caras estão muito bêbados. E aí, cara, eu voltei pra casa e eu pensei, meu, imagina se o Carlinhos morre, cara. É que tu ia ser... Tu ia ser o organizador aqui do campeonato. Eu ficava imaginando aquele enterro, assim, todos aqueles indizinhos desgraçados de Porto Alegre que amam o Carlinhos. Pianjas matou o Carlinhos! Vou xingar muito no Twitter! Imaginava esse que... Cara, tá só de quem mandou foi o Paulão Havaiano de Floripa. Valeu, Paulão! É nóis, manda aí, Pi! Galera do PB, sou o Ricardo de Cachoeirinha. Sou muito grato a vocês por trazer a alegria ao martírio que é o trajeto Porto Alegre-Cachoeirinha na Assis Brasil na hora do pique. Viagem de 1h20. Aí fica mais tranquila, Magnata. Se puderem, leem no PB das 18 que eu sempre escuto. Essa é pro Féter ou pro Pi lerem. Opa, é bem filosófica. Então, diálogo entre um esquimó e um missionário. O esquimó diz, se eu não soubesse que é pecado, iria para o inferno? E o missionário diz, não. Aí o esquimó fala, então por que me contou? Acreditem, tá bom. Moral da história? Não, Davi, moral. Dá a legenda aí, Davi, que eu não captei. Acreditem se quiserem, ele diz aqui. Isso está escrito no banheiro masculino da Receita Federal no chocolatão. Mas que loucura. De novo, pergunta. O esquimó pergunta: se eu não soubesse o que é pecado, iria para o inferno? O missionário diz: não. Então por que me contou? É legal isso aí, cara. É pior. Então, é o seguinte, boa. A ignorância levaria o cara ao céu, mas o missionário vai até os últimos cantos do mundo, né? Isso me lembra, pra dizer para as pessoas que elas vão pro inferno. E aí... Aliás, a ignorância é uma medida muito próxima da felicidade, né? Isso me lembra a história aquela da caixinha, né? Que tu aperta um botão e morre uma pessoa. Não, né? E Matrix, né? Um grande abraço a todos. Mandem um... Abre teu olho, Magnata, para mim. Pode ficar tranquilo, olho, pode ficar tranquilo, querido. Pra noiva Verônica. A noiva Verônica. Vida longa ao PB, pelo menos até 2012. Ricardo, que é portante de Cachoeirinha. Eu li falando em frases, essas estão escritas aqui, lá e tal. Porra, no viaduto, quase isso. No viaduto entre Canoas e Porto Alegre, tem uma frase que diz o seguinte: pra quem acredita, tem fé, ela é no mínimo interessante e dá pra pensar. Viver sem Deus é fácil, difícil é morrer sem Ele. Na hora do aperto, né, meu amigo? Todo mundo reza. Aquela pichação que tu fica numa dúvida, pô, não se picha nada, mas aí quando tu lê o que tá escrito, e pá, mas é legal, e agora? Uma vez lá em Floripa eu li, era no tempo do Collor, né? Collor e AIDS, que saudade do Sarney e da gonorreia. Uma vez eu li no cursinho em Santa Maria, assim, sentava. Vai daí então, Davi. Desculpa, no cursinho em Santa Maria. Sentava pra fazer cocô, e aí, bem na tua frente, na altura do cocô, assim, tá olhando na porta, tinha assim: enquanto você está aí cagando, tem um japonês estudando. É muito clássico. Né? O japonês não faz cocô daí. Isso. Tem uma muito boa aqui, faz que é pouquinho, né? Bolinhas. Ovinho do PB. Ovinho do PB. Não, ovinho de um ovo. Sim, ovinho como esse aqui que nós wine. Mas olha antes aqui. Faltou antes. Não, mas é que eu quero fazer um suspense. Ah, tá. Vai. Ela se chama Evelyn, tem 22 anos, é gremista, taurina e gaúcha. O motivo que me levou a escrever este e-mail é dizer algo que venho guardando há muito tempo. Me recusei durante muito tempo a ouvir o programa, porém, a saudade era mais forte do que eu. Eu não podia mais ficar sem ouvir a voz máscula, forte, Galdéria, todos os dias. Meu Deus. Acompanho desde a outra rádio e hoje ele é o maior motivo que faz com que eu escute o Pretinho. Quem é ele? Nossa, quem? Nossa senhora! Quem? Carlos Eugênio. Vinho do PB. Sim, o KG. Ela falou voz máscula, pô. Deixa ela, cara. Eu já tava postando no Fé. Cada um com seu ouvido, cara. E Galdéria. E Galdéria, ela disse. Ah, então é o Maurício. Ela tem um sub. Não tem como não se encantar com ele. Um verdadeiro gaúcho, sem frescuras. Com bom gosto para tudo. Não e conhece, quando ele fala, mas vem cá, como é que é falar mas vem cá? Mas vem cá, mas vem cá. Aí ela faz, ela suspira. O KG é cheio de frescura e não tem bom gosto, ele come murcilha. E não é o tipo gaúcho, porque é Porto Alegrense, né? Porto Alegrense não tem nada a ver com as churras, né? Redenço. Hoje estava olhando o blog do Pretinho enquanto olhava as fotos da visita do programa à casa do ouvinte, me admirei com a figura do KG. Mais ainda ela se admirou, ela diz. É, aí Já o achava o melhor, o mais lindo, o mais inteligente, o mais bagual. Mais até do que o nego velho, mas meu, agora com esse corte novo de cabelo. Ah, é verdade, ficou melhor verdade, mesmo, mais curto. É bonito, é bonito. Não tive como resistir e me ouvir obrigado a escrever e dizer o quanto eu o admiro. É. Potter, Davi, que nada, sou muito mais o KG. É, na verdade, o KG ele ganha na beleza. KG. Quando ele é colocado... É o único de nós que ganha na beleza. De beleza ele ganha. Eu pedi pro barbeiro capricha, né, cara? Aí o cara entendeu errado. Manda um... Adoro! Pra todos os meus amigos do CLJ, KG. E um... Jornalismo verdade, né, pra galera do primeiro semestre Noite da Fameco. Abre o olho, Andressa. É verdade. Ela se chama Evelyn. 4 minutos, beijada, 3 Neve. Minutos pra 7 agora, portanto, só temos mais 3 minutos de pretinho básico. Tá na hora de delegar pro Cid Moura. Cid, dá essa garrafa de JP pra mim, tu não vai dar certo isso na tua mão, cara. Eu vou beber tudo isso que hoje. Isso, Cid. Tá com a língua grossa? Se é pra começar, que não tenha fim. Esse foi o salmo. Não, Moller. Vai permitir? Eu tomei duas, três, quatro taças. Calma, Cid. O Cid tá com os dois punhos assim, ó. Calma, Cid. Calma, Lango. Aqui pra ti, ó. Eu hoje estou fumeta. Cuidado. Opa. Cuidado, nossa. Taças, me dá mais uma taça. Calma, Cid. Calma. Ligou o microfone. Tô atrapalhando, cara. Vamos para os salmos. Eu me concentro. Pode trocar a trilha? Você manda ou não manda? Eu mando, tá aí, já trocou. Você manda ou não manda? Quem é que diz isso? Olha que Cid! Tá bem alcoolizado. Não estou, eu não... vomitou, cara. Que gosto de vômito quando acorda. Não. Parou. Dá mais um gole aqui. Não. Sem porquice, Cid. Porquice? Que... É, vai te tratar. Que isso, cara? Eu vou fazer os salmos da Vicoíba, sua bichona. Que trago, hein? Não dá mais vinho pra esse velho. Vou no top of mind. Eu vou no top of mind. É vergonha, não vou sair com você, seu panaca. É um vexame. Não, eu vou os salmos. Os salmos. Uhum. Vai, Cid! Ele tá no rum já! Coleme ao pontal, não há nada igual. Coleme ao pontal. Sem gostar. O que está escrito? Gostado na bolso. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Figueirense, Avaí, Urca, Praia Vermelha, Tomo Guaraná, Coca-Cola. Tudo bem, Cid, tá na hora de encerrar, infelizmente. Temos mais 30 segundos só. Não está errado, Cid. De pretinho básico, Cid. Me dê um abraço. Segue na internet. Você é meu amigo, Fetter. E nós voltaremos amanhã a 1 da tarde. Até aqui viemos com a telefonia imbatível do Big. Eu gosto de você, Fetter. Sua preferência pelo pretinho básico. 7 da noite. Um abraço. Então, abre o leão agora pra receber o prêmio Top of Mind. Não me abraço, Atlântida, no blog do pretinho. Valeu, até amanhã.